Aí, mano, dá só uma ouvida na história que rolou com a minha irmã. A minha irmã vivia passando mal. Ninguém sabia o que ela tinha. Foi parar no hospital. Lá o doutor disse: você vai ficar curada. Por favor, tire a roupa só pra eu dar uma examinada. E o médico arrancou o baço dela que doía. Operação gostosa, nem precisou anestesia. O médico arrancou o baço dela que doía. Operação gostosa, nem precisou anestesia. E ela só gemia. Deixou a coitada no escracho do regaço. Logo depois, aquele bucho ficou inchado. E o próprio doutor falou: pode deixar que eu faço parto. Porque ele arrancou, o médico arrancou o baço dela que doía. Operação gostosa, nem precisou anestesia. Porque ele arrancou, o médico arrancou o braço dela aqui.